vida, a vida, a vida. Amor, amor, amor. Respira, respira, respira. Gostou, honrou, provou, chapou, chapou. Show, avisa os moleque que o show já começou. Família pira por o som da rua que chegou. Gostou, honrou, provou, chapou, chapou. Essa família é que inspira, minha pira é o terror. Decola na trilha sonora, moleque apavora. Polícia que cola, tiazinha que chora. Na porta da escola, uma bomba que estoura. A mídia conta história, ninguém colabora. Melhora, demora, o patrão da esmola. O governo te explora, nós só comemora. No jogo de bola, não tem paz e glória nessa trajetória. O rap é o fruto do gueto, na mente dos excluídos. Muito amor e respeito a todos que estão envolvidos. Dispense o seu gatilho, não vá trocar tiro só pra fazer nome. Pira pura é o som da rua, mente flutua no microfone. Show, avisa os moleque que o show já começou. Pira por o som da rua que chegou. Gostou, honrou, provou, chapou, chapou. Essa família é que inspira, minha pira é o terror. Essa família é que inspira, minha pira é o terror. É um terror. Terror da trilha sonora tá chegando. Abre as portas, armamento, pisar de rimas. A família está de volta. Não rap vai chegar pra regar a sua horta. Vai tirar você do mundinho de perguntas sem respostas. Vai, liga o som do seu carro, aumenta o volume no talo, tio. Se pra muitos o rap já era, pra nós está a mil. Não vou ficar de braços cruzados perante a quem que te reclama. Quem corre atrás alcança, brinda a vitória e acende a chama. Nego, quero, prospero, venero. Mundo mais belo, fraterno. Amo sincero, eterno. Tudo dê certo, espero. Não é desse jeito que se vê no mundo ao nego. Vale quanto tem, nada vale quanto não. Entende, minha mente defende tempos passados, recente. Ninguém nasceu pra semente, a vida depende da gente. Olho do seu lado e paro, deparo, dá mó trabalho. Não falo, não atrapalho, é claro. Deixa me ver do jeito que ele quer. Se não for pela fé, qual que é? Não dá pé. É, não acredito no amor, no valor da flor que plantou, não cuidou, secou. Show, avisa os moleque que o show já começou. Família pira por o som da rua que chegou. Gostou, honrou, provou, chapou, chapou. Pira por o som da rua que chegou. Gostou, honrou, provou, chapou, chapou. Essa família é que me inspira, minha pira é o terror. Essa família é que me inspira, minha pira é o terror.